Eu não vou fazer de novo. Tudo bem, eu entendo. Ela não entendia. Então não me peça. Eu não vou pedir. Ela pediu. E você nunca pode contar para ninguém. Eu já falei que não vou contar. Ela já tinha contado. Acho que parte de mim já sabia que essa conversa era um exercício de inutilidade, mas falei que tudo bem e deixei de lado. Mike, eu não quero apressar você para ir embora, mas eu tenho 1 zilhão de coisas para fazer e não se preocupe, já estou indo. Na verdade, eu queria ir embora. Queria andar uns 25 quilômetros sem rumo e pensar no que aconteceria em seguida. Ela me segurou na porta e me beijou intensamente. Não vá embora com raiva. Não estou. Eu não sei como conseguir ir embora. E não ouse pensar em se demitir. E não ouse pensar em se demitir. Preciso de você. Penny é a pessoa errada para falando mal dos mortos, mas entendo que você precise de um tempo. Eu estava pensando, talvez, em Georgina? Talvez. Achava Georgina a pior redatora da equipe, mas não me importava mais. Eu só queria nunca mais ver outro obituário e menos ainda escrever um. Quanto a você, faça todas as críticas que quiser. Não tem mais jeroma para dizer não, não é verdade? É verdade. Ela me sacudiu. Não fique assim, pateta. Mostre entusiasmo. Aquela velha animação do Neon Circus. E diga que vai ficar. E diga que vai ficar. Ela baixou a voz. Podemos fazer nossas reuniões particulares. Ela viu meu olhar baixar até o decote do roupão e riu, satisfeita. E me deu um empurrão. Agora vai, cai fora daqui. Uma semana se passou e quando você está trabalhando para um site como o Neon Circus, cada semana dura 3 meses. Celebridades ficaram bêbadas, celebridades foram para a reabilitação, celebridades saíram da reabilitação e logo ficaram bêbadas de novo, celebridades foram presas, celebridades saíram de limusine sem calcinha, celebridades dançaram a noite toda, celebridades se casaram, celebridades se divorciaram, celebridades deram um tempo. Uma celebridade caiu na piscina e se afogou. Georgina escreveu um obituário incrivelmente sem graça e uma tonelada de tweets e e-mails de "Cadê o Mike?" chegaram em seguida. Houve uma época em que isso me agradaria. Eu não voltei ao apartamento de Kate porque ela estava ocupada demais para dar uns amassos. Na verdade, Kate não estava muito em evidência. Ela estava indo a reuniões, duas em Nova York e uma em Chicago. Na ausência dela, acabei virando chefe. Eu não fui indicado, não fiz campanha, não fui eleito. Só aconteceu. Meu único consolo era que as coisas voltariam ao normal quando Kate voltasse. Eu não queria passar tempo nenhum na sala de Jeroma. Parecia assombrada. Mas, fora nosso banheiro unissex, era o único lugar onde eu podia fazer reuniões com funcionários atormentados com relativa privacidade. E os funcionários estavam sempre atormentados. Publicar online ainda é publicar, e toda equipe que trabalha com publicação é um ninho de complexos e neuroses antiquados. Jeroma teria expulsado todo mundo. Mas, ei, pegue uma bala. Eu não podia fazer isso. Quando comecei a me sentir mal, lembrei que logo voltaria para minha mesa de sempre, perto da parede, escrevendo críticas mordazes. Só mais um internado no hospício. A única decisão real que me lembro de ter tomado naquela semana teve a ver com a cadeira de Jeroma. Eu não conseguia botar a bunda onde a dela estava quando engasgou com a bala da perdição. Eu a empurrei até a sala coletiva e peguei a cadeira que eu via como minha, a que ficava junto à mesa próxima do pôster de ação de graças, com o texto, por favor, cague onde come. Era um assento bem menos confortável, mas pelo menos não parecia assombrado. Além do mais, eu não estava escrevendo muito. No fim da tarde de sexta, Kate entrou no escritório usando um vestido cintilante na altura dos joelhos, que era a antítese da calça jeans com top que ela costumava usar. O cabelo estava cheio de cachos com caimento perfeito, feitos no salão de beleza. Para mim, ela parecia, bem, uma versão mais bonita de Jeroma. Eu tive uma lembrança passageira de A Revolução dos Bichos, de Orwell, e como o cantarolar de quatro pernas bom, duas pernas ruim, mudou para quatro pernas bom, duas pernas melhor. Kate nos reuniu e anunciou que estávamos sendo comprados pela Pyramid Media de Chicago e que haveria aumentos, pequenos, para todo mundo. Isso gerou uma onda de aplausos animados. Quando pararam, ela acrescentou que Georgina Bukowski assumiria o Falando Mal dos Mortos de vez e que Mike Anderson era nosso novo crítico coach. O que quer dizer? Disse ela. Que ele vai abrir as asas e voar lentamente sobre a paisagem, cagando onde quiser. Mais aplausos animados. Eu me levantei e fiz uma reverência, tentando parecer alegre e diabólico. Quanto a isso, eu era capaz de apostar 500 pratas que não ficava alegre desde a morte repentina de Jeroma, mas eu me sentia mesmo diabólico. Agora todo mundo de volta ao trabalho. Escrevam coisas eternas. Lábios brilhantes se abriram em um sorriso. Mike, posso falar com você em particular? Em particular, queria dizer na sala de Jeroma. Todos nós ainda pensávamos naquela sala, sim. Kate franziu a testa quando viu a cadeira atrás da mesa. O que essa coisa feia está fazendo aqui? Eu não gostava de sentar na de Jeroma, respondi. Pego de volta se você quiser. Eu quero. Mas antes que você vá... Ela chegou perto, mas viu que a persiana estava aberta e que estávamos sendo observados. Decidiu, então, botar a mão no meu peito. Você pode ir lá em casa esta noite? Sem dúvida. Mas eu não fiquei tão animado com a perspectiva quanto era de se imaginar. Com a cabeça de baixo fora de cena, dúvidas sobre as motivações de Kate continuaram a se solidificar. E tenho que admitir, achei meio perturbadora ela estar tão ansiosa para trazer a cadeira de Jeroma de volta para o escritório. Baixando a voz, apesar de estarmos sozinhos, ela disse... Imagino que você não tenha escrito mais. Os lábios cintilantes formaram a palavra obituários. Nem pensei nisso. Estava mentindo. Escrever obituários era a primeira coisa em que eu pensava de manhã e a última em que eu pensava à noite. O jeito como as palavras fluíam e a sensação que acompanhava, uma bola de boliche rolando na direção certa, uma tacada de 6 metros de distância rolando direto para o buraco, um dardo pousando no lugar onde você mirou, na mosca, bem no meio do alvo. O que mais você anda escrevendo? Alguma crítica? Soube que a Paramount vai lançar o último filme de Jack Briggs e ouvi que é ainda pior do que Holy Rollers. Tem que ser tentador. Não ando escrevendo, exatamente. Estava dando uma de ghostwriter, revisando o trabalho dos outros. Mas não fui feito para ser editor. Esse trabalho é seu, Kate. Desta vez, ela não protestou. Mais tarde, eu olhei para a frente da última fileira onde estava tentando e falhando escrever a crítica de um CD. E a vi no escritório, inclinada na frente do laptop. A boca estava se movendo, e primeiro achei que ela devia estar ao telefone, mas não havia telefone por perto. Então, tive a ideia, quase certamente ridícula, mas estranhamente difícil de descartar, de que ela tinha encontrado um estoque de balas de eucalipto na gaveta de cima e que estava chupando uma. Cheguei ao apartamento dela pouco antes das 7, carregando sacos de comida chinesa do Fanjoy. Ela não estava de short de top fino naquela noite. Estava usando um suéter e uma calça caqui larga. E não estava sozinha. Penny Langston estava sentada em uma ponta do sofá, acocorada lá, na verdade. Não estava usando o boné, mas aquele sorriso estranho, o que dizia, toque em mim e mato você, estava presente e evidente. Kate beijou minha bochecha. Convidei Penny para se juntar a nós. Isso estava na cara, mas eu falei. Oi, Pens. Oi, Mike. Uma voz de ratinho e nenhum contato visual, mas ela fez um esforço corajoso de transformar o sorriso em uma coisa menos apavorante. Eu olhei para Kate e ergui as sobrancelhas. Eu disse que não contei para ninguém sobre o que você consegue fazer, disse Kate. Isso não foi bem verdade. E eu meio que já sabia. Coloquei os sacos brancos manchados de gordura na mesa do centro. Eu não estava mais com fome e não esperava nada de bom nos próximos minutos. Você quer me dizer qual é o assunto a ser discutido aqui antes que eu acuse você de quebrar sua promessa solene e vá embora? Não, não faça isso, por favor. Escute. Penny trabalha no Neon Circus porque convenci Jeroma a contratá-la. Eu a conheci quando ela ainda morava em Nova York. Nós duas participávamos de um grupo, não era, Pens? Sim. Respondeu Penny com sua vozinha de rato. Ela estava olhando para as mãos, tão apertadas no colo que os nós dos dedos estavam brancos. O grupo Nome Sagrado de Maria. Que é o quê, exatamente? Como se eu precisasse perguntar. Às vezes, quando as peças se juntam, dá para ouvir o estalo. Apoio às vítimas de estupro, explicou Kate. Eu não vi meu estuprador, mas Penny viu o dela. Não viu, Pens? Vi, muitas vezes. Agora Penny estava me encarando e sua voz ficou mais forte a cada palavra. No final, ela estava quase gritando e lágrimas escorriam pelas bochechas. Foi meu tio. Eu tinha 9 anos. Minha irmã tinha 11. Ele estuprou ela também. Kate disse que você consegue matar gente com obituários. Eu quero que você escreva dele. Não vou contar a história que ela me contou sentada no sofá com Kate, que segurava uma das mãos dela e colocava Kleenex após Kleenex na outra. A não ser que você tenha vivido em um dos 7 lugares do país ainda não equipados com tecnologia multimídia. Já deve tê-lo ouvido. Você só precisa saber que os pais de Penny morreram em um acidente de carro e que ela e a irmã foram morar com o tio Amos e a tia Cláudia. Tia Cláudia se recusava a ouvir qualquer coisa contra o marido. O resto você vai ter que imaginar sozinho. Eu queria fazer. Porque a história era horrível, sim. Porque homens como tio Amos precisavam sofrer por se aproveitarem dos mais fracos e vulneráveis, sim. Porque Kate queria que o fizesse, sem dúvida. Mas no final, acabou sendo por causa do vestido bonito e triste que Penny estava usando. E dos sapatos. E da maquiagem borrada. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez desde que o tio Amos começou a fazer as visitas noturnas ao quarto dela, sempre dizendo que era nosso segredinho, ela tentou se deixar apresentável para um ser humano do sexo masculino. Partiu meu coração. Kate carregava marcas do estupro, mas o superou. Algumas garotas conseguem fazer isso. A maioria não. Quando ela terminou, eu perguntei. Você jura por Deus que seu tio fez mesmo isso? Juro. Repetidas vezes. Quando ficamos velhas o bastante para engravidar, ele nos fazia virar e usava nosso... Ela não terminou a frase. E aposto que não ficou só em Jesse e em mim. E ele nunca foi preso? Ela balançou a cabeça com veemência, os cachos escuros voando. Tudo bem. Eu peguei meu iPad na pasta. Mas você vai ter que me contar sobre ele. Posso fazer melhor. Ela soltou a mão de Kate e pegou a bolsa mais feia que já vi, fora as na vitrine de brechó. De dentro, tirou uma folha de papel amassada, tão manchada de suor que estava murcha e meio transparente. Ela tinha escrito a lápis. A caligrafia arredondada parecia de criança. O título era Amos Colin Langston, obituário. Esse sujeito imprestável que estuprava garotinhas a cada oportunidade que tinha, morreu lenta e dolorosamente de muitos cânceres nas partes moles do corpo. Durante a última semana, pus escorria dos seus olhos. Ele tinha 63 anos e, em seus últimos momentos, seus gritos se espalharam pela casa enquanto ele implorava por uma dose extra de morfina. Havia mais, muito. A caligrafia dela era de criança, mas o vocabulário era excelente, e ela fez um trabalho bem melhor naquele artigo do que em qualquer outra coisa que já tivesse escrito para o Neon Circus.